praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida a cantar, e a tardinha o sol poente deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno cantou, ao te beijar ficou perdido de amor, e hoje vivo a murmurar só a ti, Copacabana. Copacabana.